Ah, mas sabe por quê? É que hoje Deus mandou falar com você de vida e vida em abundância. Essa é a vida de Deus. Irmãos, vocês se lembram, antes de vocês conhecerem Jesus, que vida? Né? Você podia ter dinheiro no bolso, podia ter um carrão, mas lá dentro de você, o que, que você tinha? Você era morto para Deus. Não quer dizer que você ser salvo, você vai morar embaixo da ponte agora, porque você aceitou Jesus, né? Você vai ficar cheio de doenças, você vai ficar, sabe, um enjeitado e com uma bandeira escrito Jesus. Ninguém vai querer você, esse evangelho, que parece que só traz desgraça. O evangelho não traz desgraça. Acontece que quando nós estamos andando com Jesus, nós somos violentamente atacados pelo inimigo, que é o diabo. Ele ataca o mundo, o pessoal não sabe. Não conhece as táticas do inimigo, né? Então eles são atacados, mas não sabem que é o diabo. Mas nós somos Jesus, nós somos muito atacados. E nós sabemos que é Ele, mas nós temos as promessas que nos tiram da mão dEle. Pela nossa fé. Então, viver na vida de Deus é viver em abundância. Jesus prometeu. E Ele não é homem para mentir e nem para falhar. Ele é Deus e Senhor. Então nós precisamos aprender com o Espírito Santo a andar nas promessas do Senhor. Nessa vida e vida em abundância, em todas as áreas. Faz assim uma revisão da sua vida e veja onde está a abundância de Deus. Qual área que está abundante? Essa, aquela? Não, essa não está muito abundante. Então você precisa batalhar para ter a fé para essa área. Porque nós precisamos ter a fé de Deus no nosso coração para todas as áreas da nossa vida. Tá? Porque Jesus, quando Ele veio aqui, na sua missão, né, na terra, Ele veio como homem, não se esqueçam. Ele estava com a natureza física aqui andando na terra, na carne. Ele tinha corpo humano, mas Ele era inteiramente guiado pelo Espírito Santo, por aquilo que o Pai mandou que Ele fizesse. Amém, irmãos? Ele tinha toda esta parte que nós temos, carnal, mas acontece que Ele nunca andou na carne, que Ele nunca pecou. Tá? Então Ele mostrou para nós o que é vida em abundância. E tem mais, Ele se despojou da riqueza dEle. Porque Deus é rico ou é pobre? Rico, uf, não tem da onde, né? Não tem da onde que Ele possa ser pobre. O que mais? Deus já está doente, será? Nunca. Jesus não mostrou doença nenhum dia. Jesus mostrou assim a provisão de Pai, do Pai, a cada minuto da vida dEle. Embora Ele pudesse ter descido em glória naquele momento, mas Ele subiu em glória para o céu, para que nós pudéssemos andar com a glória dEle agora. Então, sendo rico, Ele se tornou pobre, para que nós pudéssemos usar de toda a riqueza dEle para Ele. Mas isso não quer dizer que eu, tendo a riqueza de Deus, eu vou andar agora a pé, eu vou andar de carroça, ou coisas que estão antigas, que o mundo hoje é muito rápido. Se eu for pegar um cavalo, um camelo, como eles usavam antes, eu não vou muito longe, né? Então nós precisamos de coisas que sejam rápidas, mas precisam de dinheiro. Eu não vou falar de dinheiro para vocês ofertarem aqui, eu estou querendo falar de abundância. O que Deus quer dar para você? Tá? Porque as pessoas têm medo do dinheiro, sabe por quê? Porque elas servem o dinheiro. Enquanto você servir o dinheiro, você tem medo dele, que as pessoas vão pegá-lo de você. Mas quando você receber a provisão de Deus, você vai ver que o dinheiro não serve para tanto, a não ser para aquilo que Deus quer que você faça, que Ele te supre diariamente. Então isso é uma abundância que Jesus trouxe para nós. Para nós vivermos, nós podemos ter dinheiro, irmãos, desde que ele não seja o nosso Deus. Traga orgulho, traga arrogância e queira comprar bênçãos, porque Deus não está à venda. Ele se doou, ele não se vendeu, né? Ele se doou simplesmente. Então, nessa doação de Jesus, nós recebemos tudo o que nós precisamos dele. Então, o Senhor quer que nós tenhamos a prosperidade dEle. Vocês se lembram como Ele alimentou as pessoas no deserto 40 anos? Vai lá no deserto, você vai comer lá? Nada. Nem água você vai ter. Então, o Senhor alimentou aquelas pessoas, deu água para eles E diz que as vestes duraram 40 anos, os sapatos duraram 40 anos. Eu gosto quando o Gary está pregando sobre isso, porque ele fala assim, as mulheres presentes gostariam de usar 40 anos o mesmo par de sapato? Nem ter, né? Mas nem até o fim do ano, que dirá 40 anos. Quer dizer, Deus é o provedor, né? A Bíblia diz que eles andaram com a mesma roupa 40 anos. Isso é o que Deus é, irmãos. Né? É a provisão de Deus. Você tem que aprender a receber de Deus que você vai ser uma pessoa abençoada. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas são ricas, né? Então as pessoas olham, a conta bancária daquele é volumosa. Depende de onde a pessoa mora, é porque é rica. Então as pessoas que têm dinheiro são ricas. As pessoas que são abençoadas, que são prósperas, elas são abençoadas. É diferente? Porque a prosperidade é para aquele momento. Qual momento? Agora, de noite e amanhã cedo. E depois da tarde. É o momento. Entende? Deus não gosta de que nós ponhamos a nossa força no dinheiro. Deus quer que nós sejamos abençoados. Aprenda isso. Tá? Porque quando o povo ia para o deserto, lá no deserto de manhã, eles tinham que ir cedo, porque diz que o maná descia cedo do céu. Quando eles abriam a porta da tenda para ver se o maná estava lá, 40 anos eles fizeram isso. Nenhum dia falhou. Não é bom? E Deus mandava o maná para o dia. Acontece que Deus mudou? Não. Mas a maneira de nós recebermos mudou, a maneira de receber. Porque hoje nós temos o Espírito Santo e nós temos que aprender a andar com Deus. Lá eles não tinham o Espírito Santo, eles não ouviam Deus. Eles eram guiados por Deus por coisas externas. Hoje nós somos guiados por coisas internas, pelo Espírito Santo, pela palavra. Então nós precisamos aprender a ser guiado por Deus. E muitas vezes Deus está falando algo com você, mas você tem medo de fazer e faltar. Porque o nosso problema maior, irmãos, é sério isso. É o medo de faltar. Né? Então, se você ouvir Deus, mas você tem que saber onde que é que você está ouvindo Deus. Você não precisa ter medo, porque na hora que você fez o que Deus mandou, na hora você está abençoado. É momentâneo, irmão. Não é para depois, para você vai faltar coisas para você poder, sabe, ser provado. Deus não está provando você. Deus está te dando conforme você tem a fé, confia. Porque Deus diz assim, olha, desce aqui. Ah, mas eu estou com medo, eu não vou descer. Deus diz, mas pode ser. Parece algo difícil. É difícil quando eu não creio. Quando eu creio, eu dou o passo e Deus abençoa. Então, como era a nossa vida antes de conhecermos Jesus? Nós não tínhamos essa provisão de Deus na nossa vida. Nós tínhamos que carcar com as nossas situações. Né? Nós só podíamos ficar reclamando, porque não sabíamos como Deus ia fazer. Aliás, estávamos buscando qualquer Deus, menos o Senhor Jesus, o Salvador. Muito bem. Hoje que nós aceitamos Jesus e temos o Espírito Santo, é para nós vivermos uma vida em abundância. Não aceite meia coisa. Mas busque ouvir Deus. Fique sossegado com Deus, quieto para você ouvir Deus. Que Ele vai te dar toda a diretriz de como você ser uma pessoa próspera. Tem muitas pessoas que vieram na igreja buscar prosperidade, buscar emprego. Né? Alguns aqui já até conhecem, outros não. As pessoas conseguiram e foram embora, porque a única coisa que elas queriam de Jesus era a bênção material, não a bênção espiritual. Então, o Senhor não quer só nos dar bênção material, porque isso é decorrência. Ele quer te dar uma bênção espiritual. Tem um livro aí que agora não me lembro o nome dele, mas é do Demos, não sei o que, esqueci o sobrenome dele. Que ele fala do pai que começou a ser próspero, como Deus deu a dica para ele E no fim ele acaba sendo um empresário, um homem de Deus, mas ele quis servir a Deus. Então, a diferença é quando você quer ser abençoado, ter uma vida em abundância, para você viver a sua vida própria. Deus não quer isso. Mas Deus precisa conquistar o seu coração para ele poder fazer o que ele quer agora aqui na Terra. E o que é mais difícil para Deus conquistar é o coração humano. As pessoas vêm, entregam as vidas a Jesus. Jesus, a partir de hoje, eu sou o seu. Eu entrego agora a minha vida, me arrependo dos meus pecados. Muito bem. Jesus deu a salvação, mas não, a pessoa não deu o coração. Veja bem, Deus não está atrás das pessoas que têm, porque as pessoas que têm nunca vão dar nada. Você sabe disso. A pessoa não quer se despojar do que tem. Deus está atrás de quem não tem. E quer dar o seu coração para Jesus, para ele poder dar. Até quanto que você vai dar da sua vida para que Jesus possa dar para você? Você acha que Deus é louco agora de ir na tua casa e falar, me dá o seu salário mensal para as obras do reino? Você acha que Deus é louco? Acontece que tem gente que não entende e faz isso. Eu já vi muitas pessoas reclamando de que, puxa, aquela pessoa ganha 2 salários, está levando tudo na igreja. Estão passando fome porque o pastor exigiu. Está errado isso. Porque o apóstolo Paulo teve a revelação e disse, é para você dar com alegria de acordo com o que você tem. Não é para dar para um e o outro ficar sem. É para haver um equilíbrio, não é para ficar assim. Equilíbrio é isso que Deus quer. Que não te falte. E para quem você dá, também não vai ter muito e nem pouco. Também vai ter. Deus quer que cada pessoa entenda isso. Então, muitas vezes, Deus não está preocupado com a quantia. Eu não ia pegar isso. Estava aqui nos abundância. Mas eu tenho que deixar os pessoal falar. Muitas vezes, Deus não está preocupado no valor grande que você está dando. Deus está querendo conquistar o seu coração e a sua confiança. Então, por exemplo, se você se propõe a dar alguma quantia, não importa quanto ela seja, mas que seja do seu coração, sem medo. Sem medo. Você não pode ter medo. Mas se de repente Deus... Você vai fazendo isso. Eu estou falando isso porque Deus está me treinando nisso. E Deus precisou falar comigo 3 vezes. Não foi à toa que Deus falou com Paulo 3 vezes, a minha graça te basta. Deus precisou falar comigo 3 vezes. Este é um teste para você que está sendo treinado a dar. Você simplesmente está querendo dar. Você está sendo treinado para isso. Então esse momento é para você que está sendo treinado. Consulte o seu coração e ouça o que Deus diz. Só que o que Deus diz não era o que eu queria dar. Você não é diferente de mim. Então, eu estou passando isso para você. Acontece que Deus está me preparando mais para Ele poder confiar mais na minha vida. Não sou eu que estipulo para sempre um tanto que eu vou dar para Deus. Eu posso estipular. Só que eu vou ter só isso pro resto da minha vida. Eu não vou ter mais prosperidade na minha vida porque eu não confio em Deus. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Seriamente? Então, você que quer servir no reino de Deus, que as pessoas quando pensam em prosperidade, elas pensam que Deus vai dar para uma pessoa ter um império para elas. Nunca, jamais. Deus não precisa do império de ninguém. Porque senão ele ia entrar em cada império aqui nacional e assaltar, né? Ele não é o diabo. Deus dá, Deus não tira. Ele quer simplesmente que você confie nele, para que ele possa confiar em você. Quanto é que você confia no empregado seu? Tudo que você tem ou aos poucos? Como você tem confiança em alguém para dar o que você tem? Em quem você confia para mexer no que é teu? O quanto? Imagine Deus com você. Então, pela 3ª vez, eu pensei que não fosse ter mais a oportunidade e que eu já tinha perdido, porque ia acabar o tempo. Eu disse, Deus, faça de novo, Deus. Eu estou pronto. E aconteceu de repente, do nada, isso. Outra vez. E eu disse, Senhor, eu estou fazendo esse treino porque eu quero ter todo o meu coração nas suas mãos. E a quantia que Deus me disse, eu fiz. Mas com tanta alegria, que Deus multiplicou tudo que eu tinha na hora. Eu não disse que Deus faz isso comigo? Ele continua aí fazendo muito mais. Isso é prosperidade, irmãos. Porque o que eu tenho não é para a minha vida pessoal. Eu não vou construir para mim. O que eu tenho é para servir no Evangelho. E olha que Deus, o que Deus me dá é para o Evangelho. Já teve muitas vezes que Deus me disse, esse é para você. E o meu marido não participa do meu ministério. Isso não tem importância alguma. Só pelo fato dele me aceitar em casa, dele me dar sustento. E ele tem dado, ultimamente, mais para nós, quando nós vamos viajar. Ele está cedendo isso cada vez mais. Para as meninas, Deus tem multiplicado o que ele tem, que indiretamente ele acaba servindo no ministério. Ele diz, olha, eu não quero servir em ministério de ninguém, mas no seu eu vou servir. Ele já prometeu. Deus está preparando o coração dele também. Se o meu marido confiar em mim, ele vai estar confiando em Deus. Eu sei que ele confia em mim. Mas isso é algo que Deus precisa conquistar o coração dele. Então, irmãos, o que eu tenho é o que eu recebo de ofertas aqui. E o que eu recebo de ofertas aqui não daria para aquilo que Deus tem usado. Mas não importa isso. Importa é o que você está se propondo a fazer. Deus quer dar abundância para você. Deus quer que você confie aonde você está fazendo isso. Deus quer que você ouça, assim como eu estou ouvindo, aonde Deus está mandando eu dar. Onde Deus está dizendo para eu fazer. O que é para eu fazer. E porque eu sou obediente, a bênção vem na obediência. Antes de eu sair daqui, Deus já disse o que era para eu ter feito. Na primeira hora que eu estou na igreja do David, Deus já tinha me falado em casa. Deus nunca vai te pegar de, assim, sabe, de surpresa. Deus é Deus, Ele é Pai. Ele não castiga, Ele te prepara para as coisas. Quando eu cheguei lá, se eu já estivesse pronta na hora, eu precisava ouvir Deus segunda vez. Veio a primeira vez exatamente com essas palavras. Você que está fazendo isso a propósito, porque você está querendo ser treinado a dar. Porque ninguém está te pedindo, você que está fazendo. Então essa é a oportunidade para você. Deus falou comigo. Ele já tinha falado em casa. Eu não obedeci. Depois falou a segunda vez. Eu fui fortemente tocada naquela hora. Mas eu não obedeci. Eu não obedeci. E Deus falou comigo. Deus não desiste de você se você é uma pessoa que se coloca na mão dele. Aliás, Deus não desiste de ninguém. É quando as pessoas se afastam dele. De modo que quando eu estou orando em línguas, eu estou orando uma das coisas, é essa, que o Espírito Santo está orando em mim. Uma das coisas é essa, que é para eu aprender a dar, a servir no reino de Deus. Deus nunca vai tirar nada de ninguém para a pessoa ficar sem. Então, eu já disse, eu sei, Deus, que esse dinheiro é seu, você que me deu. E eu quero fazer aquilo que você quiser. Mas se eu tivesse ganho com o meu suor, ainda seria com a bênção de Deus. Não que esse dinheiro não seja com o meu suor, que são todas as horas da minha vida que eu estou diante de Deus. Tudo o que eu sofro de todas as perseguições para servir ao Senhor. Mas nem por isso eu precisaria de pagamento de homem nenhum. Eu nunca precisaria. Deus quis assim. Então, na terceira vez, eu pedi a Deus, faz de novo, Deus, que agora eu vou obedecer. Eu não vou embora assim. E Deus fez. E Deus multiplicou tudo o que eu tinha. Outra vez. Mas Deus multiplicou para quê? Para eu servir no reino. Aprenda isso, irmãos. Ouça Deus, para você ser uma pessoa abundante. Ter uma vida e vida de abundância. Não faltou nada para Jesus, porque a vida dele é a vida de Deus. Tudo que ele precisou, tudo que ele usou aqui na terra foi para o reino. Amém, irmãos? Isso foi para o reino de Deus, não foi para ele, porque ele era rico, mas ele se fez pobre. Para que hoje nós tenhamos a abundância. As pessoas têm medo de falar em dinheiro. Ah, que a igreja esquece. Você olha para o evangelho, para Jesus ou por causa de homens? Eu não me importo o que as pessoas estão fazendo. Eu não me importo o que as pessoas estão dizendo. Eu estou atrás de Jesus Cristo. E eu vou pregar o que Jesus quiser que eu pregue. Porque Ele que vai me abençoar. Não é ninguém. Mas tem outra coisa. Eu tenho dito a Deus, eu quero ser uma bênção na minha igreja, para os meus amigos, para a minha família. E quando eu for lá na igreja do David, eu quero ser uma bênção para todos. Ah, você pediu para ser uma bênção? O que é ser bênção? É dar. Ou não? Bênção não é receber. Você é uma pessoa abençoada, você tem que entender isso. Você é uma pessoa abençoada. Por isso que você pode passar uma bênção para as pessoas. Entende? E é isso que eu estou entendendo cada dia. Eu sou muito abençoada. Nada me falta. Eu posso abençoar os meus irmãos. Os que estão precisando. Eu posso. Em nome de Jesus. E é isso que Deus quer. Que nós vejamos as pessoas. Não a aparência. Não o que elas têm. Ah, essa tem muito. Vou ficar perto. Ah, essa tem pouco. Deus vai colocar pessoas na tua frente. Ele vai ver o seu coração quando as pessoas estiverem na sua frente. Muitas vezes, você vai ter que fazer coisas que as pessoas vão dizer que você é tonto. Não importa. Você está ganhando uma alma. Se nós fizermos o que Jesus manda, nós estaremos ganhando uma alma. E é uma maneira que Deus tem para abençoar a nossa vida. Que nós só vamos receber de Deus se nós estamos abençoando as vidas. Agora, se você acha que o que você faz é o suficiente, amém. Deus respeita você. Mas Ele quer te levar sempre mais, porque Deus é infinito. Ele quer te levar na abundância dEle. Amém? Ele quer que você seja abundante. O que você acha bom? Você poder ser uma bênção? Ou você está sempre do lado, nunca podendo? Ah, não posso participar disso. Não posso participar daquilo. Não posso disso, não posso daquilo. Isso não é uma pessoa abençoada. Ou quando, antes que alguém diga, você já no seu coração diz, eu posso. E eu quero. Não é, isso não é agradável? Não te traz um prazer muito grande? Algum dia que você deu alguma coisa para alguém, algum dia que você fez algo que o seu coração impulsionou você, você não ficou feliz? Aparentemente não foi nada, mas interiormente não foi? Porque você fez uma ação que Deus mandou. Toda vez que você fizer o que Deus manda, você vai ficar muito feliz. Muito feliz. Toda vez que você não fizer, você vai ficar muito triste. Muito triste. Aí pede para Deus dar uma nova oportunidade. Porque eu fiquei muito triste as duas vezes que Deus falou e eu não obedeci. E ultimamente eu tenho procurado obedecer àqueles que têm vindo até mim. Eu tenho ouvido o meu coração. Deus está me treinando. Porque de repente Deus quer levar você para um lugar onde é para você abastecer aquele lugar. Não sei. Mas como é que você vai... Epa, mas tá muito. Um pouco para mim. Um pouquinho para você. Um pouquinho. Não pode ter isso. Um pouquinho para mim. Não. Deus não mandou o corpo levar comida para Elias. Ele é o mesmo Deus, irmãos. E você está numa vantagem de Elias, porque você tem um Espírito recriado. A natureza de Deus, Elias não tinha, irmãos. O Espírito vinha sobre ele, na hora que era preciso. Ele não tinha o Espírito Santo constantemente. Hoje você tem. Hoje você é batizado com o Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa feliz, realizada, quando você servir a Jesus, quando você obedecer a Deus. Se você ficar sós com Deus orando, Ele vai falar com você, faça isso, faça aquilo. Ele vai começar com pouco, irmãos. Às vezes nem é com dinheiro. Às vezes é com uma atitude. Amém? Agora o diabo sabe fazer confusão. E não se esqueçam que sempre a primeira palavra é Deus que fala com você. O diabo nunca quer abençoar ninguém. Só Deus. Amém, irmãos? Aliás, o diabo não quer abençoar o seu inimigo. Ou quer? Ele quer que você acabe com o seu inimigo. Deus quer abençoar o seu inimigo ou não? Deus quer ganhar aquela alma. Né? Isso tudo é no amor de Deus, irmãos. Quanto mais nós amamos Deus, mais nós estamos abertos para Ele. E para os irmãos, para as pessoas. Deus quer fazer muitas coisas nesses dias. E que você possa ser uma dessas pessoas que vão estar nesse plano. Que vão colaborar. Não aquele que vai ficar lá na periferia, sentado, sem poder fazer nada. Veja, Deus não está olhando a sua condição financeira. Deus está olhando o seu coração. O que você puder dar o seu coração para Ele, é o que Ele vai fazer na sua vida e aqui na Terra. Amém? Comece por aí. Muito bem? Mas então nós estamos falando de vida e vida em abundância. O que é que nós éramos antes que nós chegamos até Jesus? Primeiramente, nós éramos não só pessoas que não sabiam amar com o amor de Deus, poderíamos ser uma pessoa boazinha no olho do mundo. Mas dentro do coração era olho por olho, dentro da mente. Em todas as áreas, né, nós estávamos enfermos. Era no espírito, porque o espírito estava morto. Né? Era no físico, porque o físico vivia doente. Era na alma, porque a alma era guiada pelo diabo. Não é? Mas hoje que Jesus mudou a nossa vida, hoje nós temos o que falar que o Senhor fez. Então isso já é um começo da abundância. Amém? E o Senhor pediu, Lucimara, para você vir falar da sua abundância. Glória a Deus. Aleluia. Na quinta-feira, eu estava no escritório e eu estava vendo todos os dias, todas as quintas que eu vou para o escritório, é o único dia da semana que eu vou trabalhar. Trabalhar. Então, eu sempre levo meus CDs. Então, enquanto eu estou arrumando papelada, eu fico lá com os fones, orando em línguas e ouvindo as pregações, tudo. Um louvor, a pregação. Aí o Senhor parou e fez assim. Aí eu parei e falei assim, nossa, Senhor, o que seria da minha vida hoje se eu não tivesse toda essa transformação que o Senhor fez no meu coração? Aí ele me fez lembrar assim, e é rápido, né? É um relance, assim, o que eu era e o que eu sou hoje. Aí comecei a chorar, ai, Senhor, obrigado. Ninguém entende, né? Porque eu fico lá no meu canto, Cristiano, sabe, mané, sabe? Fico lá no meu canto, de vez em quando dou risada, ninguém entende, de vez em quando eu choro, também ninguém entende, eu fico lá. Aí, e eu estava aqui hoje, e o Senhor falou assim para mim, a Ana vai te chamar, se prepara, que você vai falar, vai dar seu testemunho. Assim, é muita coisa, né? Muita coisa que o Senhor fez na minha vida como mulher, na minha vida como mãe, na minha vida como mãe, na minha vida como esposa, na minha vida como amiga, na minha vida como, entre aspas, patroa, posso falar assim. Mas, ele me falou que eu vinha. Então, eu falo para vocês o seguinte, testemunho, gente, não só é bíblico, mas é muito importante. Porque cada testemunho que a gente escuta aqui, te fortalece pelo seguinte, eu não passei por isso. Por exemplo, o testemunho do Marcelo e da Marina, quando eles vieram aqui, a gente para e fala assim, nossa, Senhor, eu não precisei passar por tudo isso. Então eu te louvo, eu te agradeço, porque eu não precisei ir no fundo de um poço como eles foram, para estar aqui hoje, forte, vigoroso e testemunhando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas a minha vida era o seguinte, eu era levada por qualquer vento de doutrina. Então quer dizer, anda com alho na bolsa, eu andava com alho na bolsa. Eu vi uma pedra. Nossa, essa pedra vai me dar sorte. Eu ponho a pedra no bolso. Então, eu te falava, eu levo assim, escuta. Só tem pedra nessa bolsa. Então, a vida era uma pedra. Ah, eu lava lá e andava de pedra pra cima e pra baixo. Aí era gnomo espalhado pela casa, porque era dava sorte, gnomo, energizava a casa. Então, quer dizer, era espiritismo, era uma busca frenética e incessante para você ser feliz, para eu ser legal, para eu ser boazinha, para eu ser bacana, para eu ser realizada, de uma forma geral. Aí, entramos numa situação cada dia mais degradante, até que não tínhamos mais nada. O Senhor nos trouxe para Alphaville, isso é real. Ele nos trouxe para Alphaville, a gente veio morar numa casa imensa com a Isabela com 8 meses. Eu olhava a casa e falava assim, que casa horrível, isso é medonho, só tem escada, tudo é torto, tudo é feio, olha aquilo ali, olha aquilo lá. Daí teve um dia que o Senhor chegou, eu já vinha na igreja, e eu andando pelas ruas e falava assim, que casa ridícula, olha a pintura, porque eu era extremamente crítica, mas crítica no sentido negativo da coisa, porque você pode ser crítica no positivo, no negativo, eu posso te ajudar com a minha crítica, mas eu posso te derrubar com a minha crítica. E olhar, aí teve, eu andando, aí o Senhor. Quando o Senhor vem com a palavra, você vai ver. Aí você fala, ai, nossa, o Senhor falou isso. Ah, e ele falava assim, mas é deles, você nem isso tem. É verdade, eu não tenho onde morar, se eu cair morta aqui, eu não tenho onde morar, eu pago aluguel, onde é que se viu? E aí ele me falou assim, para de meter o pau na casa, porque fui eu que te coloquei nessa casa. Aí eu falei, tá bom, mas eu não tenho lâmpada. E eu, aquele querer de abrir a casa. E a gente, no começo, o Saraiva foi levado por um empregado para uma outra igreja. Eu frequentava o Centro Espírita e o Saraiva ia numa outra igreja em São Paulo. Aí, vamos comigo. E os teus cultos eram de 15 em 15 dias. Então, num 15 dias assim, eu fui lá. Aí eu sentei lá, e o pastor falando, aquela canção, aquela música. No teu culto era quietinha, do Nacir, do lado do seu lado, tudo em silêncio. Tal. Na outra, era aquele forabodói. Ai, dói o ouvido, ai, não vem mais aqui. Aí chamou os casais ali e tal, e eu falei, tá bom, Saraiva, vamos lá, tá bom. Tá bom, vamos lá. Aí cheguei lá, aí veio uma unção, a moça virou pra mim e falou assim, fecha os olhos, receba o Senhor, como você faz? Você sabia que vocês vão abrir a sua casa e vão receber muitas pessoas e muitas pessoas serão abençoadas através de vocês? E eu assim, é doida, eu não vou me abrir minha casa nunca. Essa mulher é louca, não tenho nem lâmpada na sala. E não tinha mesmo lâmpada na sala, não tinha dinheiro para comprar um lustre. Era só uma lâmpada pendurada. E aí comecei a vir, comecei a receber ensinamento, comecei a receber a palavra. E veio uma vontade imensa de orar em línguas. E eu orava em línguas o dia inteiro. E aí teve um dia que me peguei vendo uma receita, orando em línguas. Eu tô ficando louca. Completamente louca. Isso está me matando. Aí vinham todas as palavras de mãe, de tia, de avó, de prima, de aquilo era. Isso vai acabar com a sua vida. Isso é loucura. Esse povo é louco. Esse povo é fanático. Fanático! Eu tô ficando louca. Estou orando em línguas, tendo uma receita de bolo. Não é possível. Aí fui orando. E veio aquela vontade de parar de trabalhar, porque eu trabalhava muito. Eu deixava a Isabela em casa com a Carla e ia embora para a rua. Aí começou a vir aquele querer, e o Senhor é muito manso. Ele fala uma, ele fala duas, ele fala três, ele fala 500, se for o caso, mas ele é manso demais e extremamente delicado. E ele foi colocando um querer no meu coração de parar de trabalhar. E eu não tinha mais vontade, porque eu viajava muito, eu ia para São José, eu visitava, eu era representante de vendas, de iluminação, então eu tinha muitos clientes e clientes bons, Volkswagen, Ford, clientes tops de linha, e tinha que visitar todo mês, tinha que sair à procura, e a situação cada vez mais deprimente. Então o pouco que eu ganhava bem, eu pagava as meninas em casa, colocava um, ia pra e pagava as contas, enfim, comprava as coisas tal, e o Saraiva cuidava de aluguel, cuidava de das coisas básicas de um homem cuidar. Mas a situação cada vez pior, cada vez... O dinheiro, o quanto ele ganhava, a gente não via esse dinheiro. O dinheiro saía pelos vãos da mão, literalmente, sumia. Aí, eu fui num culto, os cultos de quarta-feira, eu deixava as quartas-feiras totalmente livres. Eu falava, não, vão ser... Aí eu engravidei do Bernardo e falei, meu Deus, mas é o pior momento para engravidar. Tivemos que pedir dinheiro para o seu Antônio para poder pagar a maternidade. Porque dinheiro a gente não tinha para pagar também. Aí, eu fui num culto na casa da amada Emília. E eu tive a nítida sensação que só era eu e a Ana Maria naquele culto. Porque ela falou de filhos, ela falou de cuidar de filhos, ela falou o que você vai fazer da vida se seu filho for para o mundo. Você é uma mulher cristã. E aquilo foi o ponto final, era aquilo que o Senhor queria. Eu cheguei para o Saraiva e falei, Saraiva, aconteceu isso hoje, vou ter que parar de trabalhar. E eu querendo, louquinha para ele falar assim, você é louca, eu preciso, esse dinheiro vem bem. E não era pouco, sempre era mais de 2.000, 3.000 reais que vinha. Eu não estou falando em valores para me ensoberbecer, por favor, não interpretem dessa forma. Eu estou falando em valores para vocês verem o quanto a obediência te leva à vitória. Esse é o ponto básico. A Ana tem pregado muito aqui, oração em línguas, jejum e obediência. Foi isso que a minha vida se tornou. Então, eu doida para o Saraiva falar assim, não é para parar de trabalhar. Ele vira e fala assim, ah, então tá bom. Tá bom? Mas Saraiva, aí eu falei, não, esse dinheiro tem que pagar as meninas, eu tenho que isso e aquilo. Não, Samara, se você ouviu no seu coração, para. Ai, tá bom. Aí eu cheguei na empresa, falei, olha, eu vou parar de trabalhar. Não, você é louca. Imagina, tá uma concorrência chegando, você vai isso, você vai aquilo aí. Foi indo, eu parei e entrei em oração. Eu ficava das 8, eu levava a Isabela para a escola, ficava das 8 até o meio-dia orando em línguas, confessando a palavra, que houve toda uma instrução da Ana Maria de confissão da palavra, orando em línguas, confessando a palavra e jejuando. Eram jejuns de 15 dias só de alface e tomate, eram jejuns de 20 dias só de legumes, eram jejuns só de frutas 3, 4 dias. Gente, se você fizer jejum, óbvio, o jejum não move o Senhor. Ele está lá só pronto para te receber. Ele te peneira. Ele te restaura. Ele te limpa. Você não resta mais nada dentro de você. Então era jejum, oração em línguas e adoração, eu vou ser sincera, eu não fazia... Quer dizer, minha adoração era o seguinte, como eu ia a pé até o banco, eu ia a pé da minha casa até o banco, porque eu não podia pegar o carro, porque o carro estava bloqueado na justiça, era um rolo. Nessa época a gente já não tinha mais nem cartão, nem cheque, muito menos dinheiro. Então eu ia assim, o que eu vou comprar hoje? No Carrefour, vamos ver. Aí eu vou pagar, eu tinha 30 reais, então eu tinha que pagar a compra. Era isso mesmo, eu tinha 30 reais para comprar as coisas da semana. Então eu ia lá com a maquininha, eu não sei o quanto eu levava. Gente, eu vou falar uma coisa, eu recebia vocês na minha casa. Eu não sei até hoje como que eu recebia, porque eu não tinha dinheiro para comprar o pão. Eu não tinha dinheiro para fazer as coisas. Eu não tinha dinheiro para nada. Mas a Carla é testemunha. Olha, foi feito bolo sem fermento. E o bolo ficou maravilhoso. Tá? Aí, então eram coisas assim que acontecia. E o Senhor me mostrava que... a Ana Maria chegou para mim e falou assim... O Senhor vai se mostrar dentro de você inicialmente nas pequenas coisas. Porque eu tinha uma tendência... Ele sabia, é claro, ele sabe o nosso coração. Se ele me desse a casa, no dia que eu entrei naquela casa, a primeira coisa que eu ia fazer é vender aquela porcaria daquela casa. Não. Ele me fez gostar daquela casa. Aquela casa foi a igreja do Nosso Senhor por muito tempo. Aquela casa é abençoada até hoje. A unção permanece naquela casa. Nunca mais houve uma discussão naquela casa. As pessoas que entram naquela casa... sentem a presença do Senhor, mesmo porque quando as pessoas vêm na minha casa, a primeira coisa que eu falo é, Senhor, reina na vida dessas pessoas e que elas possam sentir o teu amor aqui dentro, reinando. E é o que elas sentem. E é o que elas falam para mim. Eu fico feliz da vida. Quantos e quantos cultos a Ana Maria pregando lá e o oficial de justiça batendo na porta. Eu saindo, enquanto ele falava, eu orava em línguas. Você não tem nada, né? Não, eu tô vendo que o carro também não é seu. A casa também não é sua. Não, então vou fazer o seguinte. Eu vou embora. Você tá com visita, né? Não, eu não falava nada. Que oficial de justiça faz isso? Então assina aqui. Minha senhora, teve um que falou assim, minha senhora, procura um bom advogado. Esses bancos acabam com a gente. Aí eu entrava, sentava e fazia. Obrigada, senhora. Aqui, gente, o diabo vai atacar. Só que o fato de você ficar na presença do Senhor, obedecer e fazer aquilo que ele manda, o diabo não tem vez na sua vida. Ele já é um ser derrotado. Então o que você tem que entender é o seguinte: Jesus te deu a vitória. Para quê? Para você tomar posse dela. Tem um louvor que fala: eu quero viver a vida que Jesus conquistou para mim. Não pode ser outra coisa, não pode ser uma porcaria de vida. Você não pode falar: por que, Senhor? Por quê? Porque você é que não está preparada para receber aquilo. Aonde você está falhando? O que você está fazendo? O que você está falando? Como você está agindo com as pessoas? Então, a partir do momento que você faz, obedece e crê naquilo que o Senhor tem de promessa para você, não tem como impedir que a bênção chegue. Eu sou extremamente abençoada. Eu sou extremamente abençoada. Eu não só sou feliz, como eu estou feliz. Eu não só sou renovada como esposa, eu sou renovada como mulher, como esposa e como filha e como amiga. Então, toda essa minha transformação deve ao quê? À obediência, ao jejum e à oração em línguas. E essas... Aí entrou a adoração do Saraiva. Era muito engraçado, porque o Saraiva, ele orava de noite. Eu orava de manhã. O Senhor me colocou... Bom, numa dessas, aí que tá. Eu orando, veio uma proposta. Um ano depois, veio uma proposta... Um ano não. Quando eu decidi parar de trabalhar, veio uma proposta muito grande de uma empresa de iluminação muito grande em São Paulo. La Lamp, é uma empresa de lustres. E ele me ofereceu a gerência de uma loja no shopping center da ID. Aquilo me balançou, realmente. O diabo, ele sabia o que, ele queria, né? Ele sabia o que o Senhor tinha de propósito nas nossas vidas. Aquilo realmente me balançou. Eu falei: Saraiva, mas ele está me oferecendo muito. Era muito. Eram mais de 5 mil reais por mês, fora a comissão. Na situação que a gente estava vivendo, R$1.000 já dava. Eu ia com R$40 no Carrefour. O cara me oferece 5 mil. Era uma coisa muito absurda. Aí eu pensei, mas não deu 2 dias. Não. Não é não. Não. Aí o gerente da empresa que eu trabalhava falou assim: você é louca, completamente louca. Você tem aí a possibilidade de ser praticamente a gerente dessa loja daqui 3 meses, porque a gente se dava muito bem. Eu falei: não, o Senhor não quer isso de mim. Então, gente, é isso que eu estou lhe falando. O diabo vai colocar na frente de vocês um outro caminho. Agora, é muito fácil você seguir esse caminho, porque era muito fácil. A situação era muito difícil. Eu aceitar um salário de 5 mil reais era uma coisa em 2 dias. Era tanta oração, era tanto jejum, e era tanta obediência. Eu queria tanto, porque as coisas estavam acontecendo, mas pequenas, mas eu sentia que o Senhor estava presente na minha vida. E eu falei: não. Aí fui em oração. Um ano depois, veio outra proposta. Aí o Saraiva já estava numa situação mais... Não vou falar mais tranquila, mas... Estávamos caminhando, conseguindo respirar, porque nem ficamos sem pagar aluguel por um bom tempo. A casa era do meu primo. Até isso o Senhor fez, quer dizer, podíamos ser despejados e não fomos. Ele colocou a casa à venda, não apareceu uma pessoa para ver a casa e falou assim: que imensa escada. Eu falei: ah, é mesmo. Essa escada, minha filha, mata qualquer um. Nunca mais apareceu ninguém. E minha prima, quando a gente foi, aí aconteceu, em um ano depois, aconteceu que me veio uma proposta da outra empresa. Queremos você. Queremos você. Nós vamos te dar Volkswagen, Ford. Eram só clientes de primeira categoria. Na hora, no telefone, eu falei: não. Mas, pelo amor de Deus, não. A proposta é servir ao Senhor. É isso que eu estou fazendo. E a proposta era essa, servir ao Senhor. Como? Orando muito. Intercedendo muito pelo meu marido. Meu chamado é muito esse. É intercessão. Ele me mostra muitas coisas e é por aquela pessoa que eu oro, é por aquela pessoa que eu intercedo, aquela pessoa que eu me ajoelho, me prostro, choro. É aí que me usa o Senhor. E era aí que o diabo não queria me pegar. Eu sofro muito. O diabo já tentou colocar um câncer em mim. Eu passei 6 meses com dor. Falei, não, me recuso a ir médico, porque se eu for no médico, a constatação está feita. A partir do momento que você não crê na palavra do Senhor e se vai a um homem, a constatação se firma no teu ser. Então, eu orei muito. O diabo veio e falou assim, já que você intercede pela sua tia, coitadinha que estava com câncer, então assuma esse câncer, como você é forte espiritualmente, então você assuma esse câncer. Oh, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Aí, 10 minutos depois, eu fiz... Porque me veio dentro de mim, Jesus já fez isso, você vai ser uma de Jesus agora? Jesus já fez isso por você, deixa ele carregar isso. Não, você... Ai, seu diabo, não, gente, sai daqui. Aí continuei o meu domingo numa boa. Quer dizer, ele vai tentar. Mas se você estiver fortalecida na palavra, obediente à palavra, acreditando naquilo que ela é para você, ele pode vir, mas ele não fica na tua vida. Ele já não faz mais parte do teu caminho. Ele já não faz mais parte da tua mente. A tua mente tem que ser outra. O Senhor fala, tem que se renovar. Então peça para o Senhor, transforma o meu ser, o meu coração, o meu pensar, o meu falar, o meu agir e o meu sentir. Isso você pedindo, uma hora, aconteceu comigo. Eu era totalmente alienada às coisas do mundo, viver o mundo. Ai, tem que ser assim, tem que ser assado para eu ser feliz, para eu ser bacana, para eu ser boazinha. E não é nada disso, é com Jesus que você chega nessa vitória. Então creia, todas as coisas que aconteceram depois... A saliva foi se renovando, eu fui orando muito, houve muita intercessão, houve muita batalha, claro, era diária. Houve uma batalha muito interessante, há uns 2 anos atrás, a Elisa estava em casa fazendo um trabalho lá pra gente, com a gente, aí fui levá-la no Carrefour, o Saraiva liga e fala, o Comando Vermelho está me ligando, falando que vai matar o motorista, vai queimar o caminhão e ele quer R$40 mil. A Elisa virou e falou assim, pau parar, vamos voltar para casa. Nós ficamos quase 2 horas, foi 1 hora de adoração, 1 hora pedindo para os anjos acamparem ao redor dessas pessoas, para eles encontrarem a luz, para saírem desse mundo. Foi muito amor que saiu do nosso coração naquele momento. Nunca mais houve ligação. E o Saraiva não precisou pagar nada. E acabaram as ameaças. E o outro... Ele ficou sabendo depois que uma outra transportadora precisou pagar, porque ficou com medo que isso e aquilo. Quer dizer, uma vez que você entra na do diabo, a coisa se concretiza. Ela se materializa na tua vida. Então não creia. Porque se o Senhor fala que aquilo é mentira, ou você crê no que o Senhor fala, ou você vai para trás do diabo. Ou você crê na verdade que é explícita, é completamente clara do Senhor, ou você vai nas mentiras do diabo. Então hoje, Senhor, no momento ele nos deu a casa, nós compramos a casa na paz, no momento exato que o Saraiva tomou a decisão da igreja, o Senhor nos deu a provisão 1 mês depois para comprarmos a casa. Aí estávamos foi uma vitória maravilhosa. Aí estávamos lá, isso é gostoso, porque é uma sensação, não é de vaidade. Está longe da minha vida, glória a Deus. Mas é muito bom, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu senti a transformação que o Senhor fez no meu coração. Fui para o escritório, meus primos vieram e fecharam, assinaram o contrato, e a minha prima chorou. Ai, aquela carta tinha que ser sua mesma, e chorou e tal. Mas você sabe que eu estava precisando tanto de dinheiro e nunca me vim a casa para vender, menina, não sei por quê. Eu sei por quê. A casa era para ser minha e agora é o momento exato para ela ser minha. Aí saímos, eles estavam demorando, meio-dia e meia, e eu lá, apressada, eles foram embora. Ai, Saraiva, precisamos ir lá no Butantã, comprar a porta da igreja, meu Deus, vamos embora. E anda, entra em loja. Aí Saraiva falou, chega, não vou olhar mais porta nenhuma. Ele falou, não, vai naquela. A última. Aí entramos, fechamos o negócio, periri, pororó. Eram 3:30 da tarde. Ela falou, ai, vamos comer alguma coisa, um lanchinho e tal. Aí paramos numa lanchonete, comemos. Aí a gente sentou, ficou aquele silêncio. Aí eu falei assim, Saraiva, você se compenetrou do que aconteceu hoje nas nossas vidas? Nós compramos uma casa em Alphaville. Não é qualquer um que compra uma casa em Alphaville. E nós estamos preocupados com a porta da igreja. Aí os dois na mesa. Ah, chorando. Toca chorar. Senhor, quanta transformação. Mas não é, veja gente, não é uma transformação. Não é porque eu tenho a casa, não é porque eu tenho o carro. Eu sou abençoada. Eu estou sendo grandiosamente abençoada. E aonde eu vou, a minha prima virou, a semana passada virou para mim, ela tem me feito muitas perguntas, uma prima minha, e ela falou assim, eu vejo uma felicidade em você, é normal. Eu falei, é isso mesmo. Aí, porque eu era muito de falar, né, assim, fala Jesus, aí a Ana Maria falou, para de ser crente chato. Aí as coisas começaram a acontecer. Aí as pessoas começaram a vir. Aí ela falou assim, você não tem medo de ser feliz. Eu falei, ai, mas sabe que não tenho mesmo? Não tenho mesmo medo de ser feliz? Não, não, não acontece. Eu não tenho medo de chegar para as pessoas e falar assim, olha, não me falta nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu... Nem pedi, eu não peço. As coisas acontecem. Eu não peço absolutamente nada. Eu só agradeço. Todos os dias eu agradeço. Eu estava aqui, sentada... Obrigada, Senhor, por tanta transformação, por tanta graça, por tanta glória, por tanta misericórdia. Nossa, mas a paciência que o Senhor teve para comigo foi uma coisa, olha, só Deus para ter paciência desse jeito comigo. Porque eu era uma bênção. Minha Elícia, eu era uma bênção. A Elícia chegava toda sorridente em casa. A minha filha pronto. Manda prender essa filha. Não, ela é uma bênção. Então, toda vez que eu vejo, eu falo assim, é, eu era uma bênção. Eu era uma bênção. Aí, ai, Jesus. Eu era uma bênção. Aí minha prima virou, falou, você não tem medo de ser feliz? Eu falei, não, Carla, eu não tenho medo de ser feliz porque eu tenho um Deus tão grandioso, tão forte, tão poderoso, ele me ama tanto, esse meu Deus me quer tanto para ele, e eu quero tanto servir esse meu Deus, eu quero tanto retribuir, no mínimo que seja, todas essas bênçãos que ele tem derramado na minha vida, porque ele não derramou, ele tem derramado, gente, vocês precisam viver em vitória, crente que é crente não fica doente. Crente que é crente não vive na derrota. Crente que é crente não fica magoado. Crente que é crente não tem inveja. Crente que é crente não pode ter, sentir um pingo de dor, de sofrimento, de... Ai, não pode. Crente que é crente tem que ter vitória. Jesus não pode ter morrido em vão por nós. Ele morreu todo esgoelado naquela cruz. Ele morreu sofrendo e amando ao mesmo tempo. Nós não podemos sofrer. Crente que é crente não sofre. Crente que é crente obedece a palavra. É só isso. Ele não pede outra coisa. Ele só pede, me ame, me obedeça. E como é que você vai amar e obedecer? É fazer aquilo que está na Bíblia. É amando as pessoas. É respeitando as pessoas. É você vendo as coisas e orando por aquilo. E não saindo atrás. E não levando a coisa ao vento. Não. Foi mostrado... Ore por aquilo, interceda, faça parte de uma família. Jesus está pedindo amor, obediência, e você obedece fazendo, e fazendo a obra do Senhor e não do diabo. O diabo é um ser derrotado há 2006 anos atrás. Amém? Aleluia, a nossa igreja. Amém. Transformação que Deus faz não é de um dia para o outro. Ninguém é transformado de um dia para o outro. Nós somos salvos de um momento para o outro. Mas a transformação é contínua. Leva um tempo. E não podemos desanimar. Porque o Senhor quer dar a vida em abundância. Ajeitou uma parte, vai a outra. Então, antes de encerrarmos, vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E vamos todos ler juntos o final desse versículo. O que Jesus disse. Nós íamos ver muitas partes, mas assim foi melhor. Amém? O Senhor me privou. Para amanhã eu estar forte. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E Jesus diz na parte final do versículo: Eu vim, de Jesus diz, para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos todos ler juntos agora? Então vai. Eu vim para ter vida e a tenham em abundância. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora digam, abundância. Abundância. Mais uma vez. Abundância. Abundância. Abundância. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Não é para chorar, é para viver a abundância de Deus. É real, é verdadeira. Amém? Louvemos ao Senhor por esta palavra que é viva, Ele prometeu. Então, ore em línguas para o Espírito Santo poder trazer a revelação para você do que é vida em abundância. Da área da sua vida que precisa dessa abundância. Porque muitas vezes não é o dinheiro só que você está precisando. Você está precisando de uma transformação no seu caráter. Você está precisando de uma mudança, alguma área, entender alguma coisa. Pronto para você viver uma vida em abundância. Alegria, felicidade, paz, tudo isso é abundância, irmãos. Confiança, né?